Juliette, portão 23398. Quatro, decolou as 28, 1208, controle, Bumbu. Obrigado, boa noite. Gol 1354, contato radar, subavia saída Puka nível 230. Puka 230, obrigado. Bruno 354, controle. Escuta, prossiga. Apenas confirmando seu estimado para ingresso na terminal Aracaju. Aracaju, aos 39. 39, sente, grato. Grato. Controle, correção aí, ó. Terminal Aracaju 0343, ok? Desculpa. Entendi. Obrigado. Voando 354, autorizado de vias necessárias, aguarde confirmação da pro direta de Aracaju. Obrigado. No 354, controle. Conta pra siga. O controle, Salvador, não está conseguindo contato com o centro. Tente a coordenação da Proa de Aracaju na frequência 12545 e alterna 126.85. Ótima noite, obrigado. Valor approach, good evening Argentina, 1910 passing 280 down to 150. Argentina 1910 is Cocker Dente, descente, chauffeur to level 050, fly heading Itape, ultimate heading 1016. 1016, down to 5000, sorry, flight level 150, heading to Itape, India Tango Alpha Papa, that's correct? Primeiro, sir, Argentina 1910. 2,000 feet. Altimeter setting 1016. 2,000 feet, 1016, Argentina 19910.